2 Samuel 23, 13 ao 17. Eu passo a ler. Também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi à caverna de Adulão e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. E ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Amém? A paz do Senhor para todos os irmãos. E eu peço que vocês realmente ouçam o que Deus tem para dizer pela palavra dele nessa noite. Amém, irmãos? E a primeira coisa que eu queria dizer, eu sei que está todo mundo prestando atenção na minha voz. Estão ou não estão? Está um pouquinho diferente, mas o espírito é o mesmo. Irmãos, esses 3 homens eram, podemos dizer assim, 3 generais do exército do Davi. E eu coloquei aqui um título na pregação: o reino de Deus precisa de homens como esses. Esses 3 homens não chegaram a esse lugar, não chegaram por acaso ou simplesmente porque eram amigos de Davi. Esses 3 homens tinham um histórico. Se vocês lessem a palavra toda, nós vamos ver que um deles se chamava Josebe. E esse Josebe, só ele, num momento, numa guerra, matou 800 homens. Um dos outros se chamava Samá. E os inimigos filisteus estavam entrando num lugar para roubar toda a colheita. Esse homem se pôs no meio da seara e defendeu a seara sozinho. E os inimigos filisteus não conseguiram roubar nada. A colheita pronta. Um outro desses homens se chamava Eleazar. Esse homem sozinho também fez com que os inimigos fugissem e fossem embora. Eram homens de uma coragem acima do normal. Mas quando eu falo de tudo isso aqui, eu quero que os irmãos pensem não no reino de Davi, mas no reino de Deus. O reino de Deus precisa de gente assim. E eu espero que nessa igreja muitos homens, muitas mulheres, com outros nomes, mas com o mesmo espírito para defender a obra de Deus. Amém, irmãos? Que pessoas tenham essa coragem de expor as suas vidas. E você sabe que no reino de Deus só se entra morrendo. Não estou falando do reino eterno, estou falando agora. Precisamos morrer para nós mesmos. Porque nós gostamos de nos proteger. Proteger a nossa imagem, proteger muitas vezes até nossos bens, proteger nosso nome. Mas enquanto fizemos isso, se for em perda do reino de Deus, então o reino perde, mas nós perdemos mais. Tu crê nisso que eu estou falando? Amém, irmão? Então, o reino de Deus, e esse o reino de Davi, mas também o reino de Deus, precisa de gente assim. Hoje à tarde eu estava orando, estava preparando a palavra para os irmãos, e eu perguntei para Deus: Deus, de que maneira eu posso te honrar mais? O que eu posso fazer pelo teu reino para te honrar mais? Você já pensou isso também na sua vida ou não? Pense um pouquinho, o que é que você pode fazer? Não é só crer com o coração, porque crer com o coração, provavelmente todos nós já cremos, mas o que é que nós vamos fazer de prático pelo reino de Deus? Esses homens fizeram pelo reino do seu líder, naquele momento era Davi, mas acima de Davi era a obra do Senhor Deus. Veja o verso o verso 15. Suspirou Davi. Ele deve dizer, que sede. E ele disse, Davi, quem me dera beber água do poço que está junto às fontes de Belém. Veja, não era uma necessidade de vida e morte. Não era. Davi estava numa caverna, num lugar seco, num lugar sem conforto. Mas você lembra que Davi nasceu em Belém. Lá em Belém tinha umas águas maravilhosas. E agora ele está num momento terrível da vida dele, ele está sendo perseguido. Davi aqui está recordando o passado, nesse momento ele está recordando o que esses homens fizeram por ele. Mas nesse momento que ele, que sede daquela água boa, o Davi estava no pior momento da vida dele, o pior. Por 8 a 10 anos ele estava sendo perseguido por um rei mau, um rei que se desviou de Deus, que era o rei Saul. Esse monstro já tinha a unção de Deus na vida dele. Todo mundo já sabia que ele seria o futuro rei. E o Saul querendo matá-lo. Agora ele está ali com um grupo de homens numa caverna escondido. E ele diz para aqueles homens, mas sem querer com que eles fossem se expor a perigo. Nós aqui louco de sede, mas aquela água lá de Belém é maravilhosa. Aqueles 3 homens, José, Eleazar e Samá, ouviram aquilo e captaram o que o rei disse. Rei que nesse momento não era rei. Rei que estava numa situação miserável, numa caverna. Aqueles 3 líderes devem ter dito, você ouviu o que nosso rei disse? Ele tem um desejo de beber água fresca. Vamos lá buscar água para ele. Tinha mais líderes em Israel, mas esses 3 colocaram isso no coração. Nós vamos trabalhar em favor do nosso rei. Que, consequentemente, eu estou dizendo que era em favor do reino de Deus também. Os 3 arriscaram a vida. Os filisteus, antigos inimigos e até hoje inimigos de Israel, estão vendo as brigas que estão acontecendo lá? Por território, palestino e judeu, palestino são os antigos filisteus. Estão brigando, essa briga já dura 3.000 anos. Davi foi 1.000 antes de Cristo. Eles estão lá brigando, e agora aqui de novo, esses 3 homens vão e entram na região de Belém, buscam água, trazem água para Davi, está aqui. Com certeza Davi deve ter dito, vocês fizeram isso por mim. Vocês arriscaram as próprias vidas. Afinal, essa água não era uma necessidade. Aqui tem outros pocinhos com água parada. Pode ser que tenha outros pocinhos com água um pouco contaminada, mas dá para beber. Vocês arriscaram a vida em meu favor. Sim, senhor rei. O rei pegou aquela água. Não desprezou, valorizou o que esses homens fizeram. Essa água, nós vamos dedicá-la para Deus. Nós vamos oferecê-la para Deus. Porque vocês arriscaram a vida. Essa água é como se fosse o sangue de vocês. Sabe o que eu pensei, meus irmãos? Tudo o que nós fizemos, se não redundar para o louvor de Deus, para a glória de Deus, não tem valor eterno. Não tem. Veja que esses homens fizeram os resultados. Eles ficaram ali com aquela dedicação máxima. Eles entregaram para o Davi, que por sua vez entregou para Deus. O que você faz? Pode ser entregue para Deus? Tudo que você faz na vida. Desde o seu trabalho, o jeito de educar filhos, o jeito de tratar esposo ou esposa, o jeito de ganhar o seu dinheiro, o jeito de viver. será que isso pode ser como um sacrifício para o Senhor? Ou você, não, isso que eu faço eu não posso entregar para Deus, porque tem algumas coisas vergonhosas no meio. O que você faz? Pode ser apresentado no altar do Senhor? Sim ou não? Só você pode responder. Mas aqui o que esses homens fizeram, arriscando a si próprios, eles fizeram algo grandioso. Eu estava lembrando, um dos piores momentos da vida de Jesus, qual foi? Quando ele estava indo para Jerusalém, a última semana antes de ser crucificado, no domingo, aquele chamado Domingo de Ramos, que as pessoas receberam o Senhor, e o Senhor se hospedou na casa de três amigos. Lembra dos três amigos? Lázaro, Marta e Maria. Era uma família amiga de Jesus. E o que é que foi feito para Jesus no pior momento da vida dele? Aqueles três irmãos de sangue deram um banquete para Jesus. Coisa linda é termos amigos que no pior momento da nossa vida, eles dizem, eu estou aqui contigo. Eu posso não conseguir fazer nada por ti, pode ser que eu não tenha dinheiro suficiente para te ajudar, se fosse o caso, ou eu não tenho condições de te dar saúde por minha força própria, não tenho como te transferir saúde. Mas eu estou aqui contigo para o que der e vier. Irmãos, todo mundo precisa de amigos assim. O Davi tinha 30 homens desse porte espiritual e desse porte de coragem. Já pensou um dia, você diz, ah, que saudade de comer naquela churrascaria super boa, faz tempo que eu não vou, ou até tempo nem posso ir, porque mudou a minha condição financeira para pior. Tem vontade? Schneider? Já estamos fazendo propaganda. E o amigo diz, vamos, eu pago para ti. Pode ser que alguns de nós piorou a condição financeira e ficou só na saudade. Saudade não enche barriga, mas amigos sensíveis podem encher a nossa barriga. É ou não é, meu? Eu estou pegando uma coisa simples da vida. Ai, que saudade de fazer um passeio. Ou às vezes algum irmão não tem casa na praia e o outro diz, ah, que saudade de tirar uns dias na praia, mas não tenho condições. Vai na minha casa, está aqui a chave, passa lá uma semana com a tua família. Nós precisamos de amigos assim. Você precisa ou não precisa, irmãos? E quem está na condição melhor de doador, então tem que ter esse coração aberto. Não é ficar dando pistas. Ah, quem sabe, estou miserável, estou pobre, que saudade. Não, é poder dizer, irmão, tu poderia até me emprestar a tua casa. Uma semana de férias, vamos dizer assim, que não é uma super necessidade. Mas faz bem para o descanso de uma pessoa. Veja, Davi simplesmente diz, que saudade das águas de Belém. Rei, o senhor tem saudade daquelas águas fresquinhas e boas? Sim. Deixa para nós. Homens fiéis. Hoje à tarde eu disse, Deus, como eu posso demonstrar mais a minha fidelidade por ti? Como eu posso demonstrar mais o meu compromisso por ti? Inclusive minha coragem na tua obra, Senhor. Deus, como é que eu posso te honrar mais? Eu sei, irmãos. Eu estou aqui na frente hoje, também por incentivo da minha esposa. Porque alguém, ela diz, tu nem está falando bem, mas tu deve te expor. Porque às vezes tem irmãos que estão com uma enfermidade pequena, ou que têm vergonha de chegarem. Eu estou hoje limitado na minha fala. Tem ponto interno aqui, já tirei alguns outros, estão aqui dentro incomodando. Mas eu disse, eu vou me expor. Pode ser que alguém, vocês tenham uma enfermidade pequena, ou arrochou um olho por acidente, tá? Eu não vou na igreja que estou com o olho roxo, todo mundo vai me perguntar o que é isso. Irmão, vem para a igreja que é o melhor lugar para a gente estar. É ou não é? É o melhor lugar. Aqui tu tem esses homens, eles se expõem. Tu tem Marta, Maria e Lázaro que fazem o melhor pelo Senhor. Tem aquela mulher que antigamente era uma mulher, vamos dizer, de prostituição. E ela se converte e ela deu o melhor para o Senhor. ela dá um vaso de perfume caríssimo. Deus, como é que eu posso te honrar mais? Assim como esses homens honraram Davi. Você gosta de ser honrado, não gosta? É bom quando outras pessoas nos honram. Eu tive praticamente uma semana sem sair de casa, há poucos dias. Aí por limitação bem grande mesmo. E eu recebi a visita de alguns irmãos, me senti super honrado. Honrado mesmo. Obrigado por aqueles que me visitaram. Não foi uma coisa dolorida, a cirurgia foi tudo super tranquilo, mas obrigado por aqueles que chegaram lá. Por aqueles que foram lá na minha casa e oraram por mim. E agora o pastor Vini está ali, com duas asas. É, açucareiro, né? Tem duas alças. Eu já fui 3 vezes na casa dele. Não sei se tu contou. Eu contei. Sabe o que, que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou ensinando ele a ser pastor. Quando tem um enfermo, a gente vai. Além de um membro, ele é um parceiro de trabalho meu. Eu tenho que visitar mais ele do que os outros. Mostrar como a gente faz quando tem um doente. É bom receber uma visita. É ou não é quando a gente está sozinho, passa um dia sozinho, passa uma tarde sozinho? É bom. Então, irmãos, nós temos que estar ali, ó, honrando. Eu quero honrar ele. E isso, nós temos que ter essa prática na igreja, de honrar, de cuidar uns aos outros, de orar. Eu sei que nem todo mundo consegue ir. Não tem problema, irmãos. Até nem dá para todo mundo ir, né, Vini? Vai encher a casa. Mas saber, a pessoa saber, eu estou contigo, meu irmão. Tu está precisando de alguma coisa de mim. Inclusive, dizer, tu tem dinheiro para pagar as coisas que tu precisa pagar agora. Ah, meus irmãos, ser cristão é compromisso uns com os outros. Essa igreja aqui não acredita no salve-se quem puder. Nós não acreditamos nisso. Nós vamos nos salvar juntos. Vamos ou não vamos, irmãos? Não é cada um resolve o seu problema, cada um busca a sua bênção. Não. Além da bênção individual, nós queremos carregar todos os irmãos junto conosco. Individualismo não faz parte da igreja de Cristo. Olha, Davi tinha uma equipe de 30 homens. O Senhor Jesus tinha 12, depois tinha 70, depois tinha 120, e aí a coisa foi. Pois aqui estão pessoas que sabem se entregar pelo reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, andar no reino de Deus tem risco. Quem só quer conforto, não cabe no reino de Deus. Jesus falou que tem perdas. Quem não amar mais ele do que pai, mãe, irmãos e assim por diante, não é digno do reino de Deus. Não é digno. Tem que ter perdas, tem que ter riscos. Olha esses homens, o alto risco que se envolveram. Mas porque eles tinham uma coisa bem clara em suas mentes, honrar a Davi e, consequentemente, honrar a Deus. O que você faz é digno de ser colocado na presença de Deus, no altar de Deus, como oferta, como sacrifício. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de atos, atitudes. O que você faz é digno. As professoras estiveram aqui com as crianças à tarde. Como foi dito, irmãos, eu quero honrar essas mulheres. Nós tivemos uma reunião antes, honrando, fizemos um lanche para elas, um negócio especial, decoraram a sala. Porque elas trabalham ali, nós pais estamos aqui tranquilos, nossos filhos estão lá. Estão sendo ensinados na palavra de Deus. Você pode estar aqui confortavelmente. Mas tem um grupo de irmãs e de irmãos que estão lá, não é só cuidando. Ensinando. E a gente, como não é visto esse trabalho em geral, às vezes a gente acaba não dando a honra devida a elas. Eu queria que hoje, no final do culto, se você sabe quem é a professora ou o professor do seu filho, agradeça, obrigado por ensinar a palavra de Deus e cuidar do meu filho nesse período do culto. Dá essa honra para elas, dá essa honra. Nós temos que ensinar honra para os nossos filhos. A sociedade aí não sabe o que é honra, né? É desrespeito com as autoridades, é matando o professor hoje em dia, né? É abusando das pessoas que têm algum cargo, alguma responsabilidade. Ensina a honra. Davi recebeu honra dos seus, vamos dizer, subordinados. Mas Davi era um rei com coração. Um coração que Davi se entregava por essas pessoas. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor nos lembra que Jesus também, e Ele que nos deu o exemplo, o Senhor Jesus, Ele se entregou, e aonde Ele entregou o sangue dEle, vocês lembram? Foi lá na cruz, no Calvário, é verdade. No plano humano, no natural, foi lá numa montanha do lado de fora de Jerusalém. Mas em Hebreus, capítulo 9, versículo 24, diz que o Senhor apresentou o sangue dEle lá no céu. Então, o que Ele fez, teve uma coisa na terra e teve outra coisa no céu. Quando você faz algo certo, esse algo acontece na terra, mas acontece no céu. Tu acredita nisso? O que tu faz tem repercussão no céu. Agora, o que tu faz de errado acontece na terra. Tem repercussão no céu. E aí vai ter uma repercussão num outro lugar também. No inferno. Vai ter aplauso no inferno. É isso aí, está certo. Fizestes assim que nós gostamos. Continua irado, continua brigando, continua isso, aquilo, o outro. O que você faz, a semelhança de Jesus, vai ter repercussão. Aquela mulher que derramou perfume sobre o corpo de Jesus, perfume caríssimo. Sabe o que Jesus disse? Quando Judas disse, para com isso, mulher. Por que não se deu esse dinheiro para os pobres? E o Senhor disse, os pobres, vocês terão oportunidades. Muitas vezes, eles sempre estão aí com vocês. Mas eu estou por pouco tempo com vocês. Sabe o que Jesus disse para essa mulher? E a respeito dela? O que ela fez será lembrado para sempre. Para sempre. Quantas vezes a Bíblia usa uma expressão, o Senhor ouviu as orações. Teve um homem que nem cristão era ali no Novo Testamento, um homem chamado Cornélio. E ele era um homem, um centurião, um oficial do exército romano. Mas era um homem de bem, era um homem bom, que ajudava, dava ofertas, ajudava pobre, ajudava até a obra de Deus. Ainda não era cristão. E sabe o que Deus disse para ele? Quando Deus mandou Pedro ir lá pregar para ele, Pedro vai na casa do Cornélio. Porque as ofertas dele subiram até o céu. Lembra dessa expressão? O que ele está fazendo, isso chegou ao céu. E é isso que eu estou dizendo, essas obras desses homens aqui, irmãos, se expor, buscar água para Davi, isso chegou em Davi, mas chegou no céu. É isso, irmãos. Nós, crentes, fazer coisas que chegam no céu, e aquilo que nós fizermos, se chegar no inferno, é para fazer o inferno tremer, não para o inferno aplaudir. Porque o inferno nunca vai aplaudir a igreja, viu? Só se a igreja pecar. Só se a igreja pecar. Pois aqueles três homens que eu falei no início, José, Eleazar e Samar, aqueles três homens, eles tinham um histórico. Você tem um histórico. Sabia? Um histórico bom ou mau? Ou bom e mau? Pode ser que você tinha um histórico mau, se converteu, mudou, a partir dali começa um novo histórico, amém? Mas esses três homens tinham um histórico excelente o tempo todo. Esses três homens se tornaram de confiança de Davi. Esses três homens, eles, quando foram fazer mais aquele ato de bravura, sabe o que Davi podia dizer? É isso aí que eu esperava de vocês mesmo. Vocês já fizeram tanto por mim? É isso mesmo. Vocês lembram de uma mulher chamada Mical, filha do rei Saul? Um dia vinha o rei Saul, o rei Davi, trazendo a Arca da Aliança, que era um objeto que representava a presença de Deus, trazendo para Jerusalém, algo muito feliz, vinha dançando na presença de Deus, louvando a Deus. E a esposa dele, a esposa de Davi, em casa, olhou pela janela e disse, que papelão. No coração dela, ela começou a criticar o marido. Quando ele chegou em casa, Ah, o que que foi? Tu não tens vergonha ficar pulando aí? Tu é o rei. Ficar dançando que nem um maluco aí? As filhas de Saul, entre aspas agora, as filhas de Saul, não sabem o que é adoração. Não sabem o que é presença de Deus. Quando vê alguém na presença de Deus, criticam. Não tem essa sensibilidade para as coisas do Senhor. Aí, o histórico dela se repetiu. Ela era filha de quem? De Saul. Saul teve governando 40 anos. Nunca, nunca buscou a arca de Deus para onde ele estava. Foi o pai que criou a filha. Num sentido, a presença de Deus não é tão importante assim. Mas Davi, desde jovem, buscava Deus. Davi foi escolhido por Deus. Não foi à toa que Deus fez lá no céu um sorteio para ver qual dos jovens de todo Israel vai ser rei. Não. Quando Deus disse para Samuel, Deus disse, vai na casa de Jessé, que era o pai do Davi, um dos filhos dele será o rei. Tinha, Deus tem endereço certo, porque conhece os corações. Quando o Senhor escolheu Maria para ser mãe de Jesus, você acha que houve um sorteio no céu para ver qual a moça? Vamos sortear aqui. Não teve bingo no céu, meus irmãos. Não teve caça-níquel no céu para escolher Maria. O Senhor conhecia o coração daquela moça de uns 13, 14 anos. O Senhor sabia o temor que tinha dentro dela. E o Senhor, quando mandou o anjo não saiu perambulando para ver qual a moça. O anjo foi no endereço certo. Deus olha o coração desses três homens. Eu acho que até estou quase falando perfeito, irmãos. Fui melhorando ao longo do tempo. Vocês sentiram aí? Isso é a graça de Deus, viu? O anjo não perambulou, ele foi direto. Deus não está a fim de perambular. Esses três homens, Davi não saiu perambulando para ver quem é que ele ia escolher. Davi foi vendo o coração desses homens. Lembra, geralmente as pessoas, se você é um homem rico, uma mulher rica, ou uma pessoa influente, as pessoas se aproximam de ti. Tem muito, no mundo falando é isso, para ver se tiram algum proveito. Um homem que está morando numa caverna, Davi, tem alguma coisa para dar para esses valentes aí? Não tem. Sabe o que é fidelidade? É tu seguir alguém sem segundas intenções. Hoje as pessoas estão seguindo aí no Facebook, né? No Twitter e coisas, estão seguindo. E aí a pessoa diz assim, eu tenho 1 milhão de seguidores. Tem um jovem cantor aí, mundano, que tem 15 milhões de seguidores. É ilusão. Ele não conhece nem 500 dos seus seguidores, mas ele tem 15 milhões. Que ilusão! Eu sou seguidor do fulano, fulano nem sabe quem tu é e nunca vai saber. E nem tu e nem ele sabe. Agora o Senhor Jesus, ele tem seguidores que o conhecem. E ele nos conhece, irmãos. É diferente. Davi tinha homens que o conheciam, não tinham, Davi não tinha nada para oferecer. Tem uns irmãos que às vezes vêm e me dizem assim, pastor Paulo, conta comigo até a morte. Se tu morrer primeiro ou eu, nós vamos juntos até o fim. Se você um dia quiser dizer isso para mim, pensa bem. Não, pensa bem, porque isso é um negócio de compromisso. Já teve gente que me disse há uns anos atrás, pastor, tu é o meu pastor, tu isto, tu aquilo, e hoje já estão muito longe daqui. Não faz no impulso. Uma vez uma pessoa aprontou umas coisas para mim, e aí voltou e disse assim: pastor, eu quero ser fiel a ti, tu é o meu pastor. Então eu vou te dar um tempo para mostrar que tu é fiel. Porque fidelidade nunca existe de boca para fora. Fidelidade é prática. Olha aqui, não adiantava esses homens dizer: Davi, nós vamos lutar por ti. Então tá, vamos lá e lutem. Tem que dar demonstração. Um marido, uma mulher diz: pai, eu te amo, eu te amo. Então tem que dar demonstração de amor. Se não, tudo vira só discurso. E a fé no nosso Senhor, nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas, não é discurso, é fato. Pois você vê, o que fazemos será lembrado. Quem cresce no reino de Deus? Você que está aqui, você já se converteu, você já está dentro do reino de Deus. Mas no reino de Deus tem pessoas estacionadas. Tem pessoas que, inclusive, pior que estacionadas, recuaram. E tem pessoas que estão permanentemente avançando. E hoje à tarde eu perguntava para o Senhor: Senhor, o que eu posso fazer para dar demonstração maior de fidelidade, de compromisso, de honra? A partir desses três homens, tiramos lições tremendas das Escrituras Sagradas. Se você, pastor, meu histórico não é bom, eu já fui muitas vezes infiel a Deus, e até infiel aos irmãos, ou infiel ao ministério, então dá para fazer uma alteração no seu coração. O nosso histórico, escuta o que eu vou te dizer, se ele for mal, ele não precisa determinar o teu futuro, depende da tua decisão. Você não precisa repetir histórico ruim. E você deve repetir um histórico bom. Ah, você deve. Você já viu assim quando você vai no médico? Digamos que apareceu uma doença e o médico vai começar a te fazer algumas perguntas. E ele vai querer saber uma coisa: se a doença que tu estás tendo, se alguém na família já teve. Não é? Imagina que alguém de nós aqui tenha um problema cardíaco. E você vai ao médico. Problemas de pressão alta, coisas do gênero. E o médico vai fazer uma entrevista. Ele sempre vai chegar no histórico familiar. Tem pessoas que têm problema cardíaco na sua vida. Pai, mãe, vô, alguém dos teus antepassados tem. Então, tem. Se você está assim com uma suspeita de câncer, o médico vai perguntar: tem alguém que já teve câncer na tua família? Sabe, essas perguntas para buscar o histórico. Agora, espiritualmente, é muito parecido. Às vezes nossos pais tiveram problemas espirituais, nos transferiram e nós estamos repetindo o que eles tiveram de ruim. Mas você não precisa continuar repetindo nem o histórico dos pais e nem um histórico seu próprio, se for mal até o momento. Você pode transformar isso. Esses homens de Davi, eu não vou entrar nos detalhes, porque aí nós temos que avançar muito. O que esses homens faziam antes de serem os fiéis e comprometidos com Davi? O que eles faziam antes? Alguém lembra? Diz que eles eram endividados e amargurados de espírito. Era gente magoada. Era gente tudo azeda por dentro, que só queria revolta. Até alguns estudiosos da Bíblia dizem que era um bando que prestava um serviço paramilitar para pequenos fazendeiros naqueles tempos. Era um grupo armado. E Davi se torna chefe dessa gente. Davi fugitivo, eles fugitivos também. Junta tudo isso aí numa panela, em que caldo? Que caldo ruim. Aqueles homens só sabiam que era matar, matar, matar. Um dia eles quiseram matar o rei Saul, tinha oportunidade. E o Davi barrou aqueles homens, Davi era líder sobre eles. Davi disse, ninguém vai tocar no ungido do Senhor. Ninguém vai matar, mas é a oportunidade, não. Deixa Deus tocar. Deixa Deus fazer. Eles tinham um histórico ruim, estão lembrados? Agora Deus é campeão em transformar pessoas com histórico ruim em histórico de bênção futura. Deus é campeão. As testemunhas estão aqui. Não houve isso na tua vida? Não houve? Quantos de nós éramos há tempos atrás, ou pouco tempo, ou quem sabe alguns ainda são, mas éramos pessoas problemáticas, amarguradas, dodói, tudo virava em azedume interior no coração, tudo era ofensa, me magoaram. Quantos de nós roubávamos, outros adulteravam, outros eram mentirosos, era uma caverna de adulão, como era aqui. Mas o Senhor chegou na nossa vida. Entrou. E aí começa um novo momento para formar uma nova história. Você sabe que você vai passar por esse mundo? E as pessoas vão lembrar de você. Às vezes eu vou... Faz muito tempo que eu não vou, mas às vezes a gente vai, quando vai num cemitério, e onde tem pessoas conhecidas, sepultadas, a gente sempre, quando tu conhece alguém ali, digamos, tem um parente perto de outros conhecidos, ah, essa pessoa era isso, fazia aquilo, era um homem de bem, ah, esse aqui ainda bem que enterraram e fecharam bem a sepultura, porque esse não prestava. É ou não é que a gente tem opiniões quando vai num cemitério? Mas antes de ir no cemitério, irmãos, quando tu encontra alguém que tu sabe que é falcatrua, tu tem opinião sobre ela, né? Claro, tu não chega e diz, tu é um falcatrua. Na gíria da polícia, tu é um 71. 171 é pilantra, falsificador, é tudo mais, né? Meus irmãos, as pessoas têm opinião sobre nós. Mas uma coisa, se a gente for uma pessoa que teve seus problemas, como os homens de Davi no passado eram problemáticos, existe a possibilidade de sermos transformados por Deus e se tornar no reino de Deus pessoas de valor. Pessoas que antes não tinham valor nenhum no reino de Deus. Eles causavam muitos problemas na sociedade. Agora, esses homens estão servindo o reino de Deus. E quando a gente serve o reino de Deus, escute aqui. Você sempre vai servir pessoas. Deus não precisa ser servido. Afinal, Ele tem tudo. Ele não precisa de nada que nós ofereçamos a Ele. Nem as ofertas que você traz aqui, estou dando para Deus, não. Você está dando para a obra de Deus. Deus não precisa de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para viver, para manter um prédio, para manter a nossa casa, para comer. Ah, eu tenho que ajudar Deus. Não, não, não, por favor, mil vezes não. É Deus que nos ajuda. E Deus te chama, sabe para quê? Como chamou esses homens endividados e amargurados, Deus os chamou para transformá-los. E quando uma pessoa recebe a presença de Deus, todo mundo vai ver, olha o que Deus fez. Eu falei um dia aqui, que o Senhor quer formar a imagem de Cristo em nós. Está ali em Romanos capítulo 8. E aí, se alguém perguntar assim, lá na tua igreja tem imagem, nós já combinamos o que dizer, né? Positivo, na minha igreja tem muitas imagens. Mas as imagens da minha igreja falam. Elas andam. Elas têm vida. Tem imagem na nossa igreja? E onde é que estão elas? Aqui! Aqui estão elas! As imagens aqui são imagens de Jesus. Não estão penduradas em paredes, não estão fixadas em pedestais, não. As imagens estão vivas, servindo a Deus aqui nesse mundo. Nós não temos estátuas, isso não. Entenderam, irmãos? Esses homens que eram ruins antes, imprestáveis, olha o que Deus foi capaz de colocar no coração deles e eles manifestar coragem, não só por Davi, mas também, mas coragem pelo reino de Deus. Afinal, os filisteus sempre foram oposição ao reino de Deus. Os filisteus aqui nas Escrituras, irmãos, podem ler a Bíblia de ponta a ponta. Sempre tiveram ali espinhando Israel. Eles agora tinham tomado, vocês viram? Tinham tomado Belém. É coisa do diabo. Onde é que Jesus nasceu depois? Onde é que Davi nasceu? Não foi em Belém? Ao aqueles homens entrarem em Belém, não era só buscar água. Não era saciar um desejo pessoal de Davi. Tinha um significado muito maior. Que o reino de Deus entra onde o diabo está governando e o reino de Deus toma conta dali. É isso, irmãos. Esse é o significado maior do que água. Pode ser que, às vezes, você precisa fazer uma daquelas visitas difíceis. Um amigo, um parente. E você sabe que Deus quer conquistar aquele coração. Mas eu quero te dizer, coragem, essa vida aí que você está tentando conquistar para Jesus, ela não é do diabo. E ela não foi criada pelo diabo, ela é de Deus. Como Belém era de Israel e os filisteus tinham invadido lá. Essas vidas aí, tem alguém num hospital, vai lá, está por morrer, vai lá urgente para levar Jesus. Tem um amigo, um vizinho, leva Jesus. Não foi o diabo que criou eles, viu? Não foi, foi Deus. É propriedade de Deus, que está invadida pelo diabo. O invasor. Tudo que você faz terá repercussão. Eu volto ao título da pregação. O reino de Deus precisa de homens e mulheres assim. Teve um homem na história, 1700 e pouco lá na Inglaterra, se chamava John Wesley. A igreja da esquina aqui, nossa, há praticamente 250 anos foi fundada por este homem lá na Inglaterra. A igreja metodista. Uma igreja que balançou o mundo muitos anos atrás. Sacudiu o mundo. Esse John Wesley um dia disse para Deus: Deus, me dá 100 homens que não tenham medo de nada. 100 homens cristãos que não tenham medo de perder, nem que seja bens ou a própria vida. Me dá 100 homens consagrados e eu vou sacudir o mundo. Davi sacudiu com 30. Wesley sacudiu o mundo com 100. Claro, e a partir de 100 daí, né? Mas ninguém venceu Jesus, que sacudiu o mundo com 12. Com 12. Sabe que você se converteu, foi convertido, porque o Senhor quer que você participe da maior obra que existe a fazer nesse mundo, que é transformar amargurados de espírito em endividados, e também pessoas endividadas com Deus, pecadores terríveis, Deus quer transformar e mostrar para o mundo. É isso que eu faço. E Deus quer que a gente esteja na obra. Na obra. Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu não faço nada na igreja. Se não faz, está pecando, meu irmão. Às vezes tu pensa que tinha que fazer alguma coisa, que limpar o chão, ou pregar. Tem tanta coisa para fazer, espiritualmente falando. Se você não tem nada para fazer, eu gostaria que você se comprometesse comigo hoje, então. Ora por mim todos os dias da tua vida. Pastor, eu não sei fazer nada no reino de Deus. Se tu só orar por mim, já estou abençoadíssimo. Tem umas pessoas aqui na igreja que oram por mim todos os dias, pela minha família, pelos pastores, por outros líderes, todos os dias. Pastor, não sei fazer nada, ora por mim. Mas isso não é serviço. Começa a orar por mim para ver se não vai ter serviço. Eu tenho tanta necessidade, irmão. Necessidade espiritual, de ser carregado pelos irmãos. E tenho visto isso. Tenho visto isso. Eu fiz essa cirurgia, quando o médico me botou a agulha aqui. Disse, agora vai dar um piquezinho, daqui um pouco tu está dormindo. Aquilo foi rápido, mas enquanto eu estava ali batendo papo com ele, me preparando, o anestesista. Ah, meus irmãos, é testemunho. Lá deitado na mesa aí, doutor, vamos lá. Outro dia o meu doutor está lá, lá em Atenas hoje, está na Grécia, dando um curso lá. E eu disse, doutor, eu já estudei grego. O senhor vai para a Grécia? Eu estudei grego. Escrevi um versículo em grego, e a tradução, é claro. Doutor, eu gostaria de dar isso aqui. E li o versículo para ele. Sabe qual é o versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aquele homem nunca tinha ouvido este versículo. Nunca na vida dele. Sabe o que ele me disse? Pastor, leu ali, vou botar na minha carteira. E vou ler lá na Grécia. Acho que ele volta amanhã. Irmãos, se tu está deitado lá na cama, dá testemunho. Está lá na, como é que é, na de cirurgia lá. Dá testemunho, aqueles homens nunca ouviram nada, alguns não ouviram, não. Ajuda, eles precisam. Olha um médico transformado assim, no reino de Deus, que maravilha. Quanta coisa. Olha esses homens aqui, os de Davi, imprestáveis agora, úteis, maravilhosos no reino de Deus. Mas o reino de Deus, sabe o que o reino produz em nós? O caráter de Jesus. O caráter de Jesus. Eu digo para o Senhor, eu quero ser parecido contigo, Senhor. E às vezes eu digo isso e vem cada luta. Diga isso, vai vir umas lutas tremendas aí. Mas não faz mal. O Senhor Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando alguém pensa que vai te enterrar, te matar, deixa matar. Espiritualmente falando, deixa matar. Você pode dizer para você mesmo e para os seus inimigos, eu vou ressuscitar. Eu vou acabar contigo. Não acaba, não. Não acaba, não. Quantas pessoas, uma vez um homem disse assim, para diversos ministérios, o diabo vai picar vocês tudo em fatiar e não vai sobrar ninguém de vocês. Nós estamos de pé, irmãos. E muitos outros já caíram. Os profetas da desgraça, os profetas da maldição já caíram. Nós estamos de pé. E vamos continuar de pé. Amém? Porque nós queremos honrar a Deus. Honrar a Deus acima de tudo, assim como esses três homens fizeram. Vamos ficar de pé e vamos falar um pouquinho com o Senhor. Eu estou começando a gostar desse momento, apesar da limitação. Eu estou começando a gostar. Eu não sei se o médico não vai me xingar. A secretária do médico está por aí, né? Está aí a secretária do médico, né? Eu vi ela antes. Pede para o médico me ouvir amanhã na internet, né? O reino de Deus precisa homens, mulheres, valentes. Compromissados. Estou lembrando dos três de Davi. O reino de Deus precisa de homens e mulheres que saibam o que é honrar os outros. O reino de Deus precisa de homens que se expõem, que corram riscos. O reino de Deus precisa. O reino de Deus pode contar contigo? Se você quiser, você pode dizer isso para Deus: Senhor, eu ouvi a tua palavra nessa noite. Eu já tenho compromisso contigo, Senhor. Se você já o tem, você pode renovar. Diz: Deus, eu renovo o meu compromisso no teu reino. Se você é uma daquelas pessoas que não quer se expor, quer só tirar os benefícios do reino, então eu vou dizer: não vai dar, não vai dar. Só quero ser curado, só quero ser liberto, só quero paz no meu coração. Se você só quer tirar do reino, não dá. Infelizmente, o cristianismo tem um alto grau de entrega, de rendição. Se você não tem isso no teu coração, então não está maduro. Mas eu gostaria muito que você tivesse isto dentro de ti. O reino de Deus precisa de gestos, como de Marta, Maria e Lázaro. No pior momento de Jesus, deram um banquete e hospedaram o Senhor. O reino de Deus precisa de gestos como da mulher que até então era prostituta e derramou um perfume caríssimo sobre o Senhor. Também foi na semana ali da Páscoa, foi na mesma semana aquele presente. O reino de Deus precisa de José, Eleazar e Samar. Homens que não recuaram quando o inimigo apareceu. Essa igreja precisa de homens e mulheres que amam a Deus acima de tudo e amem essa obra aqui também. Porque para amar a Deus nós temos que estar num lugar mostrando esse amor. E se você quer dizer: Deus, eu te agradeço pelo privilégio de me comprometer contigo. Você gostaria de dizer isso para Deus? Deus está te convidando. Aqueles homens que viveram nas cavernas com Davi foram transformados e um dia saíram da caverna. Sabem para onde eles foram? Para o palácio. Davi, depois daquela caverna, tornou-se rei, voltou ao lugar de rei que ele tinha. Ninguém vai chegar no palácio se não for fiel na caverna. Caverna aqui, entenda, tempos difíceis. Ninguém vai chegar a um tempo de maior conforto, paz, segurança, se não for fiel no pouco. Jesus falou isso, né? Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. E se você está aqui e nunca se comprometeu com Jesus e nunca entregou a vida a Ele, faça agora mesmo. Entrega a tua vida ao Senhor. Senhor, eu entendi coisas hoje que eu nunca tinha entendido. Eu quero ser do teu reino também, Senhor. Eu quero levar minha vida pelos valores do teu reino. Faça isso. Se você é cristão, mas é muito mesquinho, foge do compromisso, sai de fininho, como se diz popularmente, não se entrega. Então vamos mudar esse histórico. Eu te convido, vamos mudar esse histórico. O Senhor te dá esta oportunidade. Se você está renovando o seu compromisso com Deus hoje, ou até esteve desviado, e Deus está te chamando de novo, porque te ama. Deus quer te tirar da caverna e te levar para o palácio. Assume com Deus de novo. Reassume. Mostre teu compromisso com o Senhor. Mostre tua fidelidade com os teus líderes, com a tua igreja. Mostre isso. Vai fazer muito bem para ti e para o novo momento.